A culpa não é minha, não. É do coração. Olha o meu coração, tá programado feito um despertador pra lembrar de quem já me esqueceu. Cada vez que o ponteiro marca um tic-tac, é o meu coração gritando: te amo, te amo, te amo, te amo. Tô sofrendo o dia inteiro, de janeiro a janeiro, nem bebida nem dinheiro me faz esquecer. Não para de doer, preciso de um remédio urgente. Não é pra mim, é pro meu coração doente. A culpa não é da cama, nem do travesseiro, nem desse lençol que ainda tem seu cheiro, nem dessa escova que tem seu cabelo, nem do nosso plano de ter uma criança. A culpa é do coração, a culpa é do coração, que te ama, te ama, te ama, te ama. A culpa não é da cama, nem do travesseiro, nem desse lençol que ainda tem seu cheiro, nem dessa escova que tem seu cabelo, nem do nosso plano de ter uma criança. A culpa é do coração, a culpa é do coração, que te ama, te ama, te ama, te ama. Tô sofrendo o dia inteiro, de janeiro a janeiro, nem bebida nem dinheiro me faz esquecer. Não para de doer, preciso de um remédio urgente. Não é pra mim, é pro meu coração doente. A culpa não é da cama, nem do travesseiro, nem desse lençol que ainda tem seu cheiro, nem dessa escova que tem seu cabelo. A culpa é o quê? É, a culpa é do coração, que te ama, te ama, te ama, te ama. A culpa não é da cama, nem do travesseiro, nem desse lençol que ainda tem seu cheiro, nem dessa escova que tem seu cabelo. Nem a culpa é de quem? A culpa é do coração, que te ama, te ama, te ama, te ama. Que te ama, te ama, te ama. Que te ama. Obrigado!